coração vai se encontrar. Toda a força para lutar, e os amigos lá estarão para te ajudar. Nada nos vai fazer separar. Oh, os deuses desafiar. Alma, garra, coração e vai, vai. É super guerreiro com a força de um Deus. Não há nada que te vá parar. O destino está nas nossas mãos. Viva a vida com paixão e vai, vai. Mas nunca te esqueças, lenda do dragão. Vamos ser heróis a lutar contra o mal. O deus da destruição faz uma pequena demonstração do seu poder. Para com isso imediatamente! Furiosa por ver a sua festa de aniversário arruinada, Bulma agride Bill sem ter noção do perigo. Sai daqui imediatamente! Fizeste a minha bombinha. Ai, ai, ai! Agora que o Vegeta está completamente cego de fúria, será ele capaz de acabar com Bills de uma vez por todas? Maldito, eu vou-te fazer pagar. Nunca mais faças isso à minha bombinha. Son Goku aparece. Será a última oportunidade de Bills? Grande Deus super guerreiro, é só isto? Parece que me enganei. Para meu adversário não tens lá grande força. Epá, Não pode ser. O papá estava a ganhar. Ah, isto é tão bom. Será que também pode juntar isto ao pedido para levar? Até que começaste bem. Por momentos julguei que estavas a lutar a sério. Bem, pelo menos sempre foste mais divertido que o outro super guerreiro do espaço. Papá! Vegeta, diz alguma coisa! A Terra vai ser destruída! Destruída! Bom, estou farto. Vou destruir a Terra. Tenho de pensar melhor. Seria um desperdício destruí-la. A comida do planeta Terra foi uma agradável surpresa. De fazer água na boca. É verdade! Seria uma pena destruí-la. O que não falta aqui é comida deliciosa. Hã? Ainda há comida? Exatamente! Seria um desperdício estragar esta comida toda. O que me diz a adiar a destruição da Terra? Era bom, não era? Vou ter de pensar. Vou dar-vos uma oportunidade. Uma oportunidade para quê? Deixámos para trás. Como é que é? Que conversa é essa? Não! Eu não posso acreditar! Eu não acredito que vocês esqueceram de trazer o resto daquela comida deliciosa! Mas nós tivemos de fugir à pressa! Nós tivemos de fugir tão depressa que foi uma sorte termos encontrado este barquinho de borracha! Como é que foram capazes de esquecer aquelas sobras deliciosas? Eu não posso acreditar! Não servem para nada! Existir outros tesouros, não! Não há tesouro maior que as bolas de cristal! Deixem-se de ideias e tapafúrdias, pagamentos! Vocês os dois querem voltar para morrermos às mãos daquele translocado? É isso, é isso! Olha lá, tu aí, ó, porquinho cor-de-rosa. Dá um passo em frente. Eu? Por acaso estás a ver mais algum porquinho cor-de-rosa por aqui? Mas porquê eu? Não me deixem, por favor, não me deixem, não me deixem! Por acaso, tu não és da mesma espécie daquele porco-rosa que não quis partilhar o pudim comigo? Não, não, claro que não. É apenas coincidência sermos os dois cor-de-rosa e gordinhos. Eu vou dar-te uma oportunidade. Oportunidade? Sim, uma oportunidade. Pedra, papel, tesoura. Oi? Isso é o jogo do pedra, papel, tesoura. Sim, esse jogo mesmo. Não pode ser. Se aquele porquinho cor-de-rosa vencer o jogo pedra, papel, tesoura, eu vou-me embora. Se eu ganhar, vais-te embora? Claro, mas... Mas se eu vencer, destruo a Terra. E então, até estou a ser generoso em dar-vos esta oportunidade. Vamos começar antes que eu mude de ideias. Se isto é um sonho, acordem-me. Se por acaso não quiseres, posso começar já a destruir a Terra. Tu consegues, Long! Isto é a tua grande oportunidade de salvar a Terra, meu amigo. A sério? É o jogo de pedra, papel ou tesoura mais importante na história do planeta Terra. Não me pressionem. O destino da Terra é um fardo muito grande. Vê-se-te despachas! Odeio que me façam esperar! Vá, vamos, Long! Como é? Vamos jogar ou não? Vamos lá começar. Vamos a isso. Olha, se não te importas, põe também uma enguiazinha. Papel, pedra, tesoura. Um, dois, três. Empatarão. Ai, foi por pouco. Um empate entre um deus e um porco. Tu fizeste batota, não foi? Deus me livre, não fiz nada disso. Não tenho tanta certeza. Olha lá, por que raio é que eu ia empatar se estivesse a fazer batota? Isso é verdade. Meu rico, aqui tem. Peço imensa desculpa pela demora. Obrigado. A tua comida é deliciosa. Ansei pelo dia que voltes a vir cá comer. Próxima visita. Vamos ver se é possível. Eu diria que há 50% de probabilidade. Vamos então jogar outra vez. Pedra, papel, tesoura. Um, dois, três. Ai, eu não consigo ver mais. És um porco teimoso. Olha só quem fala. Já me estás a enervar. Isto é muito mal. A Terra vai ser destruída. Não importa o resultado. Oolong! Se venceres, eu dou-te tudo o que tu quiseres. Vou usar isto. Vais usar o quê? Bom, eu já decidi. Bem, eu também já decidi. Vamos lá jogar. Eu Eles são jogadores profissionais. Sim, é surpreendente. Pedra, papel, tesoura. Um, dois, três. Desculpa lá a demora. Whiz, não achas que exageraste? Um bocadinho. A comida não vai aguentar muito tempo, por isso é melhor despacharmo-nos. Sim. Ouve, Satã. Tu achas que nós tínhamos alguma hipótese se eu me juntasse a vocês e atacássemos todos juntos? Não vai fazer diferença nenhuma. Planeta Terra. És um planeta entediante. Para já! Desejo-te um feliz aniversário. Opa, é que tens cá um sentido de oportunidade. Desculpa, Buma, eu esqueci-me de te comprar um presente. Aliás, eu não sabia o que te comprar, mas já agora, quantos anos é que tu fazes, ó jeitosa? Seu idiota, achas que eu te vou mesmo dizer a minha idade? Mas porquê é que estás tão chateado? Tu outra vez? Então, já conseguiste descobrir que é o Deus Super Guerreiro? Bem, isso permanece um mistério. Mas podias-nos fazer o favor de não destruir o planeta? Lamento imenso, mas eu venci o Pedra, Papel, Tesoura. Bills, vamos lá pôr os pontos nos is. Isso são maneiras de um deus decidir o destino da Terra? Mas afinal, estás a dizer que queres lutar contra mim outra vez? Já me tramei. Sinceramente, não parece que haja forma de o derrotar. Bills, assim como assim, será que tu me deixavas experimentar uma coisa antes? Qual é a tua ideia, guerreiro? Ora, a minha ideia, portanto, eu não posso garantir, mas eu talvez seja capaz de encontrar o Deus Super Guerreiro. Eu só preciso de um bocadinho de tempo. Pode ser? Ou não? É só um bocadinho. Um bocadinho acho que posso esperar. Muito, mas muito obrigado, Bills. Olha lá, periquito, mas que ideia é a tua, hã? Estou certo que o dragão sagrado me vai ajudar. Bills, tu não tinhas já desistido dessa ideia de encontrar o Deus Super Guerreiro? Eu só acordei passados 39 anos para conhecer o Deus Super Guerreiro. É. Mas esta é a última oportunidade. Se eu não o encontrar, destruo este planeta e todo o sistema solar. Bulma, eu vou precisar das bolas de cristal. Hã? Song Atem, e tu, Trunks? As bolas de cristal não são o prémio especial do bingo. É verdade! Sim, tens razão. A mamãe escondeu as bolas de cristal no porão do navio. Oh, Trunks! O que é que tu queres dizer com isso? Eu e o Song Atem só demos uma espreita dela. Desculpa, Bulma. A culpa é nossa. Vocês os dois são terríveis! Oh, idiota! Não. Há quanto tempo é que nos estás a vigiar, hã? Não te estejas a rir, responde-me! Jetta, eu não te posso contar tudo. Vamos, Bulma. Eu preciso das bolas de cristal. Se for para ajudar a derrotar aquele imbecil que me agrediu, podes usar à vontade. Tu não podes insultar uma divindade. Aquele é o Bills, o deus da destruição. Ele é o tipo mais poderoso do universo. Deus da destruição? O mais poderoso do mundo? Olá, sou eu, o Son Goku. Por favor, dragão sagrado, encontra o deus super guerreiro. O quê? Não consegues? O Bills está a ficar impaciente e o dragão sagrado a fraquejar. Raios, é a nossa última oportunidade. O que é que eu faço? No próximo episódio de Dragon Ball Super, desculpa a demora, Bills. O deus super guerreiro chegou. Não percam o próximo episódio, porque nós também não.